Ora, fantástico. Abrimos as portas do vosso jardim a ver-me plantado. Mais uma vez com esta canção, Palestina Livre, da banda punk brasileira Os Decréptos. Pois é, o Jardim Aberto Mal Plantado é um programa de música portuguesa feito na Rádio Filipim, aqui na 93.9 da FM, aqui em Ferrol. Portanto, eu passo sempre esta canção agora, recentemente, porque temos que lembrar que Israel leva já 76 anos a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. E como nos últimos meses temos vindo a um crescimento da violência, pedimos aqui mais uma vez o cessar-fogo imediato por parte de Israel e que acabe de uma vez por todas com um genocídio e que também Netanyahu seja sancionado e condenado por crimes contra a humanidade. Agora vamos ao programa de hoje, que vai estar preenchido com o quinto volume de novidades discográficas portuguesas deste ano 2024. Incidindo, neste caso, na música tradicional. Pois é, hoje vamos passar mais música tradicional que o normal. E vamos começar com o tema Terra de Água, retirado do novo disco de Júlio Pereira, Rasgar. Para este disco, Júlio Pereira convidou uma mão cheia de artistas nacionais. E neste tema, a voz é de Selma Uamusse. Ora, acabamos de ver o tema Terra de Água, do novo disco de Júlio Pereira, Rasgar, que tem a colaboração da linda voz de Selma Uamusse. A 5 de janeiro deste ano foi lançado o primeiro single da banda Miss Universo. Ser português é o nome do tema.

Desta estreia vamos ouvir o tema Toma Lá, Dá Cá, uma melodia que se disseminou por todo o país com diferentes variações, tanto musicais como na letra. O arranjo que vamos ouvir baseia-se na interpretação do arranjo folclórico Tamar, da Nazaré, mas com quadras populares de diferentes cancioneiros tradicionais portugueses. Isto informa no folheto do CD. Já agora quero-vos avisar que no próximo programa vamos ter uma entrevista com Sara Vidal, deste grupo, para sabermos mais deste projeto. Entretanto, vamos ouvir Maré com Toma Lá, Dá Cá. Ora, grande foi Maré com Toma Lá, Dá Cá. E não se esqueçam, no próximo programa temos uma entrevista com Sara Vidal, do Projeto Maré, para explicar-nos um bocadinho mais sobre o que é que se trata, o que é que eles fazem, a música que tocam. Ora, Aníbal Zola está de regresso com um novo álbum, Pop del Fado. Este é um disco onde o fado se funde com linguagens musicais que vão desde a América do Sul até Cabo Verde, e onde Aníbal Zola se assume como multi-instrumentista e gravou contrabaixo, baixo elétrico, cavaquinho, guitarras, piano e teclado. A primeira amostra deste disco é o tema Liberdade Mentirosa, que está baseada numa notícia que fala sobre dois trabalhadores da TVDE que partilhavam o carro e dormiam na bagageira da viatura. Eles iam trocando entre turnos, enquanto um conduzia, o outro dormia. Pois é, uma notícia que o sensibilizou profundamente. Ficamos então com Liberdade Mentirosa, de Aníbal Zola. Música. andando pela cidade dentro de um DVD a compor a algibeira. É sim a liberdade, trabalho pelo meu pé, mas durmo na bagageira. Fugi de uma terra em chamas onde não existem ninhos. Comer bem é de elitista. Aqui quem dorme nas camas não conhece os seus vizinhos. Ou é rico ou é turista. Ou é rico ou é turista. O salário já não chega para dormir noites tranquilas no quentinho de uma cama. A cidade ficou cega de sugar as energias ao sustento desta lama. Ao sustento desta lama. Ao sustento desta lama. Ao sustento desta lama. A cidade não é tua, é de quem paga por ela. Liberdade mentirosa. O trabalho é a rua, recebes pela janela para calar a tua prosa. O trabalho é a rua, recebes pela janela para calar a tua prosa. A cidade não é tua, é de quem paga por ela. Liberdade mentirosa. Trabalho é a rua, recebes pela janela para calar a tua prosa. Trabalho é a rua, recebes pela janela para calar a tua prosa. A cidade não é tua, é de quem paga por ela. Liberdade mentirosa, liberdade mentirosa. O salário já não chega para dormir noites tranquilas. A cidade ficou cega de sugar as energias ao sustento desta lama. Ao sustento desta lama. Ao sustento desta lama. Ao sustento desta lama. Ao sustento desta lama. Liberdade mentirosa. Cantadeira é projeto solo de Joana Negrão. Joana Negrão foi cantora do grupo Seiva e também de Descarier. Este ano ela lançou o seu primeiro disco a solo sob este nome, A Cantadeira. E Tecelá, que é o nome do disco, é um disco de 14 canções onde se quer manter as tradições musicais vivas, mas também reinventá-las criando novas canções com o legado das antigas. Neste trabalho, a artista assume-se verdadeiramente como cantadeira, mergulhando na voz para encontrar uma identidade própria a solo, mas também das cantadeiras portuguesas da nossa memória coletiva. Desta estreia vamos ouvir o tema Lilaré. É a cantadeira com Lilaré. O primeiro é ver a coisa que eu mais desejo. Quando passo pela rua, sempre julgo que te vejo. Lilaré, lilará. Lilaré, lilaró. O segundo é ouvir. Eu de ti não ouço nada. Quando ouço mal de ti, Lilaré, lilaré, lilaró. Lilaré, lilaré, lilaró. terceiro é cheirar um raminho de alecrim. Peço-te, amor da minha alma, que não te esqueças de mim. Quarto é gostar, eu de ti sempre gostei. Do nascimento até agora, sempre por ti aguardei. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. O quinto é palpar, menina, os teus anseios. Desejava saber saios. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. Lilaré, lilará, lilaré, lilaró. Incrível. Ora, realmente acabamos de ouvir o tema Lilaré da A Cantadeira, aliás, Joana Negrão, que tem um novo disco, a solo, que é a estreia a solo. Ela já participou em várias bandas, mas agora tem a solo, que se chama Tecelá. Não se esqueçam, é uma voz verdadeiramente impressionante. E passamos agora diretamente da música tradicional ao rock. No ano em que comemoram 30 anos, os Glen Zero lançam o seu nono disco, Courage and Doom. Com milhares de discos vendidos, vários álbuns editados e um DVD live em Milão para a MTV, os Glen Zero são parte incontornável da história da música em Portugal. No seu novo disco, Courage and Doom, escolhi o tema War and Grief. Some disclosure, some are calling for more, soaked into the dancers, hands downtown followers, a crack in servers, a long star shoulder. Voltamos agora à música tradicional portuguesa, desta vez pela mão da jovem Catarina Branco, que acaba de lançar um novo EP, que está chamado Não Me Peças Mais Canções. Neste EP, que já é o terceiro, Catarina faz versões de canções tradicionais, que são 5 ao todo, incluindo A Minha Saia Velhinha, Se Passares Pelo Adro, Tinta Verde, A Mulher Que Me Quer Bem e Ao Romper da Bela Aurora, que é que vamos ouvir. Este é um disco com a particularidade de ser também uma homenagem ao grupo coral e musical da Casa do Pessoal do Hospital de Caldas da Rainha, onde os pais da Catarina tocam e trabalham. Este grupo foi fundado em 2001 pelo seu pai, o Júlio Branco, e foi através do contato com o cancioneiro do grupo que a Catarina começou a embrenhar-se mais na música, tal como ela explica. E foi assim também que a Catarina teve formação de piano no Conservatório de Caldas da Rainha. Vamos então ouvir a sua interpretação do belo tema alentejano Ao Romper da Bela Aurora. Gosto de quem canta. Yeah.

é tudo um símbolo. Vamos agora ouvir algo mais distendido, como o novo dos Cassete Pirata. Do seu novo e terceiro disco, A Família, vamos ouvir A Rotina, que sugere aqueles momentos em que os sonhos nos parecem um refúgio ao quotidiano. Tudo se desfaz e já perdi a conta. Há quanto não passamos do sofá? Sei, não sou capaz de dar do que é preciso. As marcas nunca param de afundar. Tudo se destrói, a nossa liberdade cortou-se pela metade. E o que dói não mata, mas mói. Preciso estar sozinho, perder-me pelo caminho outra vez. Eu e tu caímos na rotina e não volta mais para trás. Meu amor, inventa uma saída, não vai ser tarde demais. Tudo se sonhou. As fotos na parede só provam que o presente desfocou. Isto é sobre mim, salvar o egoísmo e o tanto que é maldito por aí. Isto é sobre nós, mas o dia foi tão duro e o fumo é mais seguro outra vez. Eu sei que o nosso amor pode encontrar de novo a solução. Está nas nossas mãos. Thank you. Acabamos de ouvir o tema Cancro de Abril, do grupo galego Caldo. Este grupo, Caldo, está formado por Pedro Farinhas na guitarra, pela voz de Anaís Barbier e Maria Jorge no violino. Estão a ouvir este grupo galego porque eu quero que os ouvintes e as ouvintes portuguesas se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que até se pode considerar a mesma língua. Às vezes não se entende bem, mas isso é por falta de costume. Por isso, é importante que a cultura galega passe em Portugal, assim como a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. Tem que haver um maior intercâmbio entre estas duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. Vamos continuar com mais música nova portuguesa. Agora é a vez de M e o seu novo disco Tinto. Chama-se mesmo assim, Disco Tinto. O novo disco de M deambula entre lugares e personagens arrancados do cotidiano. Com o seu hábil equilíbrio entre folk, rock, indie caseiro e canção portuguesa, ele procura a luz a irradiar na escuridão. M com Disco Tinto. Oh não, estou aqui outra vez e tinha dito nunca mais me vês, nunca mais me vês. Perdão, pede o bar ao freguês, pede um copo de prosequi, dizem que só temos Mateus Rosé. Só temos Morganheira e não Moé. Olhei bem para a carteira, disse logo se vê. Na Disco Tinto só paga quem quiser. Se eu não quiser, fico a dever. Na Disco Tinto, água das pedras com leão. Há descrição. Em que os shots foram mais que três, muito mais que três. Então uma só recordação, o senhor que diz cadão se chama assim porque é o primeiro português. Quê? Conspiração de Pedro é irmão de Inês e o Dom Sebastião regressa ao fim de cada mês. Na Disco Tinto só paga quem quiser. Se eu não quiser, sexta-feira faz o quê? Café e TV. E autodiagnosticar-me a ver sintomas na net. Onde é que já não vai o charme dos meus 27? Na Disco Tinto só paga quem quiser. Se eu não quiser, já vejo mais gente, também estou contente. Aqui há umas semanas atrás, a Flávia Muniz entrou em contato comigo para que eu divulgasse a sua música. Flávia Muniz é uma cantora, compositora e escritora brasileira. A sua carreira musical começou em 1999 com a banda Luísa Mandou um Beijo, com a qual, sendo vocalista, gravou 3 discos. A solo, ela tem 5 discos gravados, 2 deles com a editora espanhola Elephant Records. Pois é, eu ouvi a sua música e fiquei maravilhado. É verdade, não estou a exagerar. Pois é um género um pouco intrigante. Soa a música indie, mas com ritmos de samba ou bossa nova. No programa anterior já passei uma canção dela e agora vou passar outra diferente. Esta chama-se Festa em Aruanda. Espero que gostem tanto como eu. Flávia Muniz, não se esqueçam do nome, Flávia Muniz. Oxalá meu pai, meu rei Xangô. Oxalá meu pai, meu rei Xangô. Quando vem cantar é festa em Aruanda. Quando vem cantar é festa em Aruanda. Quando vem cantar é festa em Aruanda. Quando vem cantar é festa em Aruanda. Oxalá meu pai, meu rei Xangô. Oxalá meu pai, meu rei Xangô. Quando vem cantar é festa em Aruanda. Oxalá meu pai, meu rei Xangô. Oxalá meu pai, meu rei Xangô. Quando vem cantar é festa em Aruanda. Quando vem cantar é festa em Aruanda. Quando vem cantar é festa em Aruanda. Quando vem cantar é festa em Aruanda. Oxalá meu pai, meu rei Xangô. Oxalá meu pai, meu rei Xangô. Quando vem cantar é festa em Aruanda. Quando vem cantar é festa em No dia 17 de maio foi lançado o novo disco do alentejano Janita Salomé. O nome do disco chama-se Pássaro Azul. O primeiro single a ser retirado deste álbum foi Homens do Largo, uma composição do seu irmão Vitorino, que lhe tinha oferecido em 1982 para integrar o seu primeiro disco chamado Melro. Nesta nova versão de Homens do Largo, Janita canta em dueto com Camané e está acompanhada ao piano com os arranjos de Filipe Raposo. São frias, já é a hora das trindades. Tô só desafio com os cães, colado à brancura da parede dos quintais. Ainda mal se vê, já aí vem uma buchadura na velhinha de cortar. Venha mais um copo para aquecer. Tem a alma fria de tanto tempo esperar. Lá vem mais um dia para esquecer. Sentado num banco espera sempre o vento norte. O sol posto dita a sua sorte. Já não espera mágoas nem dá danos a ninguém. Dorme e já não volta amanhã. Interessam frios, já é hora das trindades. Tosse ao desafio com os cães, colado à brancura da parede dos quintais. ainda mal se vê. Já e vai. Uma bucha dura na varinha de cortar. Venha mais um copo para aquecer. Tenho a alma fria de tanto tempo esperar. Lá vem mais um dia para esquecer. Sentado num banco espera sempre o vento norte. O sol posto dita a sua sorte. Já não espera mágoas nem dá danos a ninguém. Dorme e já não volta amanhã. Sentado num banco espera sempre o vento norte. O sol posto dita a sua sorte. Já não espera mágoas nem dá danos a ninguém. Dorme e já não volta amanhã. Ora, acabamos de ouvir o tema Homens do Largo, de um novo do Janita Salomé, neste caso, cantado em dueto com Camané. Ora, a guitarra portuguesa é um instrumento normalmente tocado por homens, mas agora começa-se a mudar, começam a ter mulheres também a tocar a guitarra portuguesa. E a mais conhecida internacional é talvez Marta Pereira da Costa, que já vem no seu segundo disco, a solo. Neste segundo disco, chamado Sem Palavras, ela juntou-se ao pianista cubano Ivan Melon Lewis para gravar o disco, que é realmente um emocionante encontro entre a guitarra portuguesa e o piano de Cuba. Deste disco vamos ouvir o animado tema Dia de Feira, Marta Pereira da Costa com Ivan Melon Lewis. Ora, muito bem, hoje no Jardim à Beira-Mar Plantado ouvimos o 5º volume de novidades discográficas portuguesas de 2024, com uma maior incidência na música tradicional portuguesa. Por exemplo, nós ouvimos Júlio Pereira, Maré, A Cantadeira, Catarina Branco, Caldo, Janita Salmé e Marta Pereira da Costa. E agora ainda temos mais um. Fechamos a porta do Jardim à Beira-Mar Plantado com os 4 ao Sul, que agora até já são um quinteto. Sendo assim, do seu novo disco, Outros Cantos, um disco que está dedicado à música do Alentejo, vamos ouvir a modinha Morreu Francisco Romão. Pois é, um abraço e fiquei muito bem. Era quem estimava-te.